rua, cresceu. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso de cerveja. Igual eu preciso dela na minha vida. Quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mais um pipoco do Puxa M10. portaldoarrocha.com.br, site oficial do Arrocha. Igual eu preciso dela na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.